goze sozinha. Enquanto eu fumo um cigarro, mas cuidado, atenção, o não vai quebrar mais nenhum coração. Podemos até nos deitar, mas você saberá, saberá que será puro metal. Paraíso perdido, meros toques de eros, um sábio tesão. Bebedeza, os teus peitos no jeito, e eu pego e me deleito na flor do meu umbigo. E ainda põe na camisa que a visa precisa. I can get no satisfaction. Bebedeza, onde os puros saberes, onde a fúria de seres humanos contra a ira dos deuses. Que cena, que cena, me diga, por favor, nada de amor. I can get no satisfaction. Quem quer nos